Cheiro 29, página 286. O restaurante do último andar do Luxor já se encontrava quase cheio, à exceção das mesas que rodeavam a mesa dos tios, reservadas, a pedido deles, para que se falasse à vontade. Havia aperitivos. O tio Afonso não tomava aperitivos. Vou ser claro, Sr. Vandenberg, temos de expor nosso ponto de vista. Imagine uma gestão irrepreensível para a época, já que é preciso pensar na época e no país miserável que era este no princípio do século XX. A essa luz, imagine, por exemplo, o que era o meu avô empregar meninas de 7 anos de idade, cujo rendimento laboral seria abaixo de zero, só para ajudar as suas famílias. Está a ver? Pois o meu avô empregou às dezenas delas. Empregou centenas, de tal modo que havia mães que cumpriam promessas de joelhos diante de São Francisco do Mar, no dia em que as filhas eram admitidas, vestindo pela primeira vez uns bibinhos azuis que o meu avô, ele próprio, encomendava e pagava. Compreende? Nessa situação, tanto as mães quanto as filhas tinham o meu avô por benfeitor. E se por acaso ele surgia nos pavilhões, a qualquer hora do dia ou da noite, os dedinhos delas mexiam-se que nem arco de violino em momento de pizzicato. Compreende? Esta era a gente da primeira vaga. E falar dela é importante para se fazer compreender o nosso ponto de vista, porque nós temos o nosso ponto de vista muito próprio, guardado há muitos anos. Aí o Sr. Vandenberg fechara os olhos, sonhador, e tinha vislumbrado o caso em voz alta. Na verdade, sobre o assunto, ele tinha visto filmes e lido alguns livros, mas reencontrar os locais ao vivo era diferente. Muito interessante a questão das meninas, muito interessante. Operárias muito pequeninas, bondade do seu avô. Nesse tempo acontecia por toda a parte, não é verdade? Sim, disse o tio, entregando o cardápio. Mas há variantes que fazem a diferença. Pois há variantes, sim. Era preciso então explicar ao Sr. Vandenberg, para se poder avaliar a diferença, que a fábrica que ele vira de helicóptero não era só uma fábrica, era todo um mundo. Quando o avô tinha falecido, encostado ao Chrysler, debruçado por cima do capô, uma mão sobre o coração, a outra sobre o automóvel, o choque social fora demasiado importante. Notícias da morte do avô continham elogios rasgados em número incalculável. Saudades sem fim da passagem terrena de José Joaquim Leandro por Santa Maria de Valmares. De tal modo que os meses tinham começado a passar e a perda não acalmava. Só para o Sr. Vandenberg poder imaginar, durante muito tempo as empregadas da fábrica ouviam o ruído do Chrysler aproximar-se delas devagarinho. Ouviam-no a dar uma volta e depois, já em ponto morto, sentiam-no parar a seus pés. Havia as operárias que chegavam a mostrar os pés sujos da poeira levantada pelo Chrysler. E o tio Afonso tinha começado a rir do que ele próprio dizia. Mas não desejava mais whisky. Além de advogado, era cavaleiro. Um homem que fazia desporto, não podia. Sentia-se em forma, assim. O que o tio queria era prosseguir. Queria demonstrar como no comportamento do avô, para além de generosidade, havia uma honradez e uma integridade notáveis. É que também em questões de honra pessoal, o avô fora 100% uma pessoa irrepreensível. Bastava dizer que apesar de o avô contar, no seu tempo, com uma centena de afilhadas, nunca na sua vida ele abusara da confiança de ninguém. Nunca se aproveitara de nenhuma das raparigas, jamais nas redondezas havia nascido uma criança que se lhe parecesse. E nessa altura, por volta dos anos 30, por toda a parte havia industriais que se gabavam de ter feito 50 filhos em 50 mulheres diferentes. Havia até os que plantavam no quintal uma amendoeira por cada filho, para que não se esquecessem do número deles quando fossem demasiado velhos para lembrá-los. O avô não. Quando havia chegado a hora de ficar abastado e cheio de conhecimento do mundo, tinha começado a viajar sozinho, entre mar de prainhas e Lisboa. Hora de comboio, hora de Chrysler, sem que se lhe registasse a mais pequena história. Também nunca fizera como os outros industriais, que entravam no Maxim fumando notas de conto de reis, enroladas em charutos cubanos, e confessavam, em grande deboche, que o fumo do dinheiro queimado lhes proporcionava a maior volúpia das suas vidas, muito mais do que o absinto. O holandês, entre as duas velas altas, estava escandalizado. Fumavam dinheiro? Nunca tinha ouvido tal. Fumavam sim, Sr. Vandenberg. Aí o tio Afonso achou que tinha chegado o momento de ir mais longe, segundo o seu ponto de vista, que era idêntico ao dos seus cunhados. Achou que devia assinalar a relação limpa de Mar de Prainhas no que respeitava à Segunda Guerra Mundial. Os dois holandeses desencostaram-se dos assentos e inclinaram-se para o centro da mesa. Entretanto, tinham escolhido Santola como entrada, embora de momento só desejassem conhecer a relação daquele lugar com os grandes destinos do mundo. O Sr. Vandenberg não imaginava. O tio Afonso também se tinha inclinado para o centro da mesa, sublinhando ainda nesse ponto a singularidade da fábrica de conservas Leandro 1908. Era preciso explicar é que, durante a Segunda Guerra, aquele tipo de indústria havia disparado, como toda a gente sabia. E nem ele, Afonso Leandro, nem os seus cunhados negavam que o avô tivesse feito fortuna. Só que o José Joaquim Leandro jamais havia mandado imprimir a cruz suástica na tampa de uma lata. Jamais. Os seus parceiros, sim. Aliás, os outros industriais não só tinham mudado a rotulagem das embalagens para venderem diretamente aos alemães, como haviam falsificado o conteúdo, mandando para dentro do vasilhame, em vez da polpa rosada de tunos tinos, desperdícios, espinhas e buchadas e até algas e calhaus, no que ele, Afonso Leandro, como jurista, via um crime contra a humanidade. Mas o avô nunca, jamais cedera. O avô apenas tinha feito contrato com negociantes que exigiam que os carregamentos saíssem pelas fronteiras com a indicação de sobras de Portugal, o que era uma mentira. Uma mentira deles, pois, o que sobrava de Portugal? Perguntava ao tio, fazendo oscilar a chama das velas com o ímpeto das suas palavras. Mas aí, ao fazer esses contratos, que os havia feito, o avô desconhecia onde iria parar o seu produto. Só que, para o avô, era-lhe indiferente a nacionalidade de uma boca faminta. Importava-lhe pouco a língua que falava a pessoa que necessitava de alimento, desde que ele próprio não o enviasse para as tropas do Hitler. Nada mais. Sim, tinha ganho dinheiro. Porém, com José Joaquim Leandro, tudo fora claro, tudo justo, tudo acima de traficâncias pardas. Aliás, o tio Afonso achava mesmo que o gesto de independência e integridade do seu avô ainda não tinha sido verdadeiramente reconhecido. Mas, enfim, se naquele momento estava a referir tudo isso, era exatamente para explicar a sobrevivência do Mar de Prainhas. Por que razão a fábrica se tinha mantido de pé? E porque era habitada, no presente, por pessoas da terceira vaga? Era por isso que ele achava tão importante aquele jantar, para se avaliar de parte a parte o que estava em jogo. Estou apaixonado por este assunto, disse o holandês, servindo-se de uma outra bebida. E estava. A refeição, no Luxor, incluía santolas de carapaça aberta, com a sua parte comestível finamente temperada, e comia-se devagar. Afonso Leandro poderia então falar da segunda vaga. Sentia-se em forma. Pondo de lado a sua santola, o tio explicou, com a cabeça fria, como em meados dos anos 70, tinha havido a possibilidade de se escrever nas paredes velhas frases como a fábrica a quem a trabalha e abaixo os que nos exploram. E como fora assim que se tinha criado uma segunda vaga, uma segunda horda. Está a compreender? Tinha perguntado o tio Afonso. Referindo também o facto de, nessa altura, ser a sua mãe, por sinal recentemente desaparecida, quem administrava o pesadíssimo fardo. Nesse momento o tio tinha posto os olhos na noite escura que fechava o mundo para além do vidro. Mas não iria referir o que lhe passava pela cabeça. Não iria explicar ao Sr. Vandenberg que a sua mãe dirigira a fábrica durante 20 anos, porque o seu marido, o filho único de José Joaquim Leandro, médico nas horas vagas, nunca tinha estado para aí virado. Melhor dizendo, Luís Leandro, o pai, não só odiava o cheiro do peixe, como detestava toda e qualquer pessoa que com ele tratasse. Por essa razão, a mãe tinha assumido o cargo. Mas isso não era para ali chamado, não o ia dizer. O tio Dom estava atento. Acudiu ao cunhado. Nos anos 50 e 60, uma mulher no comando de uma fábrica? Estão a ver? Então o tio Afonso acrescentou. Durante 20 anos, foi a nossa mãe quem suportou o balanço do barco, na altura de declínio. Aliás, a nossa mãe, contra a vontade de todos nós, desfez-se de tudo o que havia para manter mar de prainhas a laborar, tal como o avô a tinha deixado, para não deixar o pessoal sem trabalho. E, no entanto, devo dizer que a segunda vaga saiu da primeira com um triste parto. O tio mantinha a cabeça muito erguida, como se ao seu encontro estivesse a caminhar um facto histórico extraordinário. A metade quente da sua cabeça acendeu-se. O holandês sobressaltou-se. Revoltaram-se? Mas antes que o tio respondesse, acrescentou: Oh, sim, aconteceu assim, tal e qual, por toda a parte, da América Latina à Ásia. Sabe, senhora, a relação laboral é coisa muito cínica. E os dois holandeses, bem como o seu advogado português, pessoas sensíveis, tinham parado de servir-se. Sim, as coisas precipitaram-se. O tio estava emocionado. Era como se fosse a última vez na vida em que pudesse recordar aqueles factos, como se estivesse a depositá-los na algibeira de alguém que fosse partir para longe e não voltasse mais. Como se estivesse a vendê-los ou a cedê-los para nunca mais os possuir. Como se estivesse a triturá-los para os despedir para sempre. Com pena e com raiva. Afonso sentiu-se mal. Então, para ser rápido, disse que fora assim. Num dia de grande pressão, em que alguém tinha escrito numa parede da fábrica toda a patroa é velhaca, a mãe havia entendido que a injustiça tinha um limite e entregara a fábrica ao filho mais velho, o irmão José Carlos. E o irmão, por sua vez, tinha pensado lá com a sua cabeça. E havia concluído que, se o avô fosse vivo, faria exatamente o mesmo que ele iria fazer. Isto é, o irmão havia concluído que não valia a pena lutar contra o vento da história. E numa manhã de setembro de 75, resolveu entregar as chaves da fábrica aos novos responsáveis. Pior um pouco, o irmão José Carlos tinha tido a ideia de assumir o ato por inteiro, entregando as chaves aos operários, sobre uma almofada de veludo, onde se lia em letras bordadas a palavra Leandros. E ao lembrar-se desse passo, Afonso de novo se sentia chocado, com vontade de dizer palavrões, que só não dizia porque se encontrava numa situação especial. Entretanto, o restaurante do Luxor, completamente cheio, até mesmo as mesas próximas, que em princípio deveriam ter ficado vagas, estavam repletas. Van den Berg havia muito que esvaziar à carapaça da sua santola, sempre a olhar para o tio. Mas agora pedia-lhe que repetisse passagens sobre as quais tinha interpretação duvidosa. Estava estupefacto. Chaves sobre uma almofada? Como um rei ao seu vassalo? Dom Silvestre traduziu para o segundo holandês. A velvet cushion, the keys on a little velvet cushion, tal e qual. E o tio Afonso, com a calva clara, perlada de suor, sem comer nem beber, contou como esse ato de colaboração com a história os tinha colocado numa situação de debilidade terrível. Sim, na altura tinha-se escrito, em jornais de todos os quadrantes, que no meio da desordem e do vício sociais, sempre havia quem se mantivesse limpo, voando à altura dos grandes princípios. Mas esse gesto tão elogiado tinha significado apenas perdas materiais vultuosas. Aliás, que se conhecesse, não tinha existido outro caso igual. No entanto, se falava naquele assunto, era só para que pudessem compreender o significado do mar de prainhas que ali tinham vindo encontrar intacto. Formidável, formidável, disse o holandês, entusiasmado. Aliás, o restaurante do Luxor continuava repleto e em todas as mesas se falava baixo. Mas o tio Afonso, de repente, como se não fosse um advogado e tão só um herdeiro ofendido, não se importava de falar alto. Naquele momento ele queria que os holandeses soubessem como tinha mudado de mãos a direção da fábrica velha, como tinha desaparecido das redondezas o grito da sirene, de que se recordava bem. Nesse tempo, continuava a falar de 75. Já qualquer pessoa possuía um bom relógio de pulso para controlar as horas. Já não era necessário ser chamado ao trabalho por um gemido que entrasse nos ouvidos e atravessasse o cérebro de lado a lado. Calar a sirene do avô Leandro foi o primeiro ato moderno da segunda vaga. Mas, infelizmente, não tinha havido segundo. Por toda a parte, Dr. Leandro, nesse aspecto, o mundo tornou-se um só. E depois, a ilusão de que os pormenores mudam o essencial tornou-se universal. Não sei se falo bem. Falo, o senhor fala muito bem. Mas recuperaram a indústria do seu avô? Não, senhor, não tinham recuperado. Como poderiam recuperar? Aquela indústria estava minada por sua própria natureza. A sua crise não resultava nem de quem mandava, nem dos instrumentos usados. José Carlos, bem como todos os elementos da família, sabiam-no desde há muito. Só os novos responsáveis, infelizmente, não sabiam. Confundiam tudo. Confundiam o tempo com as personagens. O capricho dos peixes no mar com a vontade das pessoas. Assim não admirava que a segunda vaga tivesse decorrido sob o signo da violência. Os intérpretes da segunda vaga, subjados da primeira, haveriam de encerrar, com lágrimas e suspiros, o que a primeira havia inaugurado com corridas de alegria, explicava o tio. Passado pouco tempo, os novos administradores já estavam a vender as próprias cravadeiras. As máquinas tinham-se posto a sair, duas a duas e três a três, pela porta fora, montadas em pequenas zorras. E apesar de serem pesados corpos de ferro, nunca se tinha apurado quem as tinha recebido. Uma sangria. Noite após noite, saíam bacinas, pedras, mobílias, dossiês com números. Saía tudo o que pudesse render dinheiro, independentemente da origem e do destinatário. Mas nem todos eram estúpidos. Por um desses dias, alguém tinha escrito numa das paredes da fábrica: Quinta dos Animais, o porco Napoleão ao poder. Quem assim escrevia lia livros. E que livros! Fora descoberto de imediato e obrigado a retratar-se e a abandonar para sempre o local de trabalho. Foi o caos? Sim, o caos. Como explicar? Certo dia, o derradeiro dia, tinha acabado por haver um acidente grave, pois constava que ninguém sabia muito bem quem dava a ordem de dilapidação, nem quem recebia o resultado da venda. Numa contenda de palavras entre vários, um dirigente da comissão havia puxado uma pistola e enfiado um tiro no coração de um companheiro, quando este vinha a entrar pelo portão. Para que o senhor Van den Berg soubesse, o tiro provocara só um buraquinho mínimo, bem menor do que o botão da camisa. Mas por aí saíra um regato vermelho e viscoso, sobre o qual o homem a princípio se sentara e depois se tinha estendido, como se fosse descansar. O homem havia expirado, sem compreender o que se passava consigo. Deitado sobre a cama de sangue que o seu próprio corpo havia composto por cima das ervas do cômoro. E uma vez que o empregado que havia disparado era mais importante na hierarquia do que o outro, o que agonizava, e ainda mantinha a pistola em riste, sucedera que ninguém levantara o moribundo do chão. Os dois a olharem um para o outro. No dia seguinte, quando o primeiro havia sido encaminhado para a casa mortuária e o segundo para o juiz de instrução, um terceiro elemento havia tomado as chaves sobre a almofada de veludo e consultados os cinco elementos que restavam dessa aventura que durara 10 anos, tinham decidido devolvê-las aos legítimos donos. Chaves? Outra vez? Entregaram ao mesmo dono? Infelizmente, já não foram devolvidas a quem as entregara. Senhor Van den Berg, José Carlos, nessa altura já cá não estava. Esse meu irmão, o mais velho, também ele tinha ficado estendido em cima de uma cama de sangue, mas bem mais modestamente, à beira de uma estrada, tendo-lhe sido diagnosticado apenas excesso de velocidade, antes de morrer por uma frase escrita numa parede, disse Afonso com a cabeça quente, com vontade de trocar aquelas palavras pelas justas, por palavras indecentes. Fosse como fosse, a chave fora depositada nas mãos da mãe, numa manhã de maio, e no dia seguinte, já a erva do cômoro tinha sido ceifada, e a fábrica varrida, os caixotes empilhados, os detritos queimados, as paredes tinham ficado altas e nuas, e em pouco tempo, em vez de qualquer cheiro a conserva de peixe, sentia-se apenas o sal da maresia, e ouvia-se o ruído lúbrico dos pássaros. O silêncio e o perfume tinham caído sobre a fábrica. Era um gosto entrar lá dentro e tirar fotografias, disse o tio Afonso, referindo-se ao recinto. Ali tinha a família passado um verão inesquecível, fazendo passeios intermináveis entre os pavilhões desertos e as areias brancas do mar de prainhas. Saudade, saudade. Assim tinha terminado a segunda vaga. Mas depois, a fábrica velha iria ser invadida pela terceira. A terceira leva, ou vaga, de que o senhor Van de Berg ainda tinha avistado alguns elementos a correrem atrás do helicóptero, naquela manhã mesma, como em África. Ah, sim, os pássaros de passagem para a África. História formidável. História de família formidável.